O nível de voo 990, 2796. Alô, 90, 2796. Gilete Serra, decolado aos 4-1, controle de Salvador, 120, 2180. 120, hotel Gilete Serra. Controle Salvador, Papa Romeo, hotel Gilete Serra. Hotel Gilete Serra, prosseguiu. Você coluna da 17, curva direita, com retorno de Serra. Subindo para 1000 pés, no transponder 5512, solicita a prova direta Manati, a 242. Hotel Juliette Serra, voo direto Manati, reporte livrando para o TR Salvador. Reporte livrando para o TR, Hotel Juliette Serra. Salvador, Hotel 2226, está fechando. Passarei 2226, liga somente, CMTAG. Liga na parte 2226. Quando no ideal de descida, dê seu critério para o nível de voo 050, altímetro em Salvador na 096 e reporte quando 40 milhas afastado de Salvador, rumo a 37. Salvador, 6612 para Recife, informação foto. Oxalé, 6612, informação foto, shot, confere, faz cópia. Prossiga. Oxalé, 6312, autorizado para Recife, via Copa Zulu 17, conforme rota do plano, nível 350. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5552, frequência do controle Salvador, 120.8. 350, Cajuru 17, decola da 10, esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5552, transponder, 20 de apoio, posição 2. Correto, Oxalé 6312, sem parar para o direcionamento. Luna 095, chame Centro Recife, frequência 128.8, autônomo 26.0. 288.260, obrigado. Na 311, acione identificação, chegada bom, foi autorizada, deixa para 4.000 pés, QNH 1096. Bom, a chegada para o Rio, com 06, pode falar na proa de esquerda. Foi bom, filho, o chegada 6311. Direto bom, 2223. Passando 2223, informe. Deu bem a autonomia da antiga? Matheus, 046, para o 30, Ribeirão. Pessoas a bordo? 2223? 04, no POB, 6030, Ribeirão. Passando 2223, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via parte principal Taxi Índia, no ponto de décima torre em 118.95, ajuste 10.16. E a Índia com 10.16, ela é 18.95, passando 2223, obrigado. De coral via litoral, ciente, o Kilo Kilo Lima, reporte passando 3.500 pés. 3.500, contato, controle gol 9933, estabilizado na final. 9933, completa final, chame correio frequência 98-95-935-933. Estou em Salvador, gol 9933, estabilizado na final, pistão 1-0. Gol 9933, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 140 graus, 089. Autorizado pouso, 1-0, 933. Seu nome é 391, vou estrelo. Du 2796, está a meia das milhas nordeste de Salvador, submontanha nível de voo 190, tem serviço radar encerrado. Chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 1203, obrigado, bom dia. Vou estar fazendo. Gol 1160, sem identificação, chega da área autorizada, decolar o nível de voo 100, que nem é da 1066. Não, chega da área, gol 1160. Bom dia, papai, o meu uísque, golfiota, informação em curso Foxtrot, número 2-4. Uísque, golfiota, número 2 para a Copa. 2196, posso copiar? Quanto copo 2196? O 2196, autorizado para Porto Seguro, nível 360, da calada pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Seguro. Aciona 5554, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado para seguro 360 com pista 1-0, curva da direita, da El Leda Seguro, 5554-208, gol 2196. Correto, gol 2196, sem para o Chivexão também. Para. Papa Romeo, Whisky, Golf Yota, pronto, cópia. Confirmando a cola da pista 17 e confia a parte. Mantenha-se regra de voo visual, tem frequência livre, chame regresso. Plano de voo, nível 100, decola da pista 10, correção, decola da pista 17, primeira curva direita, saída Arbor, após Eleva. Aciona 5513, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Papa Tango Kilo Kilo Lima, tem frequência livre da presente, mantenha-se em regra de voo visual. Quando no ingresso para o terminal Ilhéus, chame o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Ilhéus, 120, 1, obrigado, senhor. Dólogo, 9, 3, 3, 3, 3, 3. ainda na alta. Voo 9933, autorizado táxi para o pátio principal, via táxi 6, Alfa e Juliet, portão 08. Via Juliet, confirma Juliet, portão 08. Afirmo, voo 9933. Juliet, portão 33. Passarelo 2223, contato radar na decolagem, via saída A, vou subir e manter o nível de voo 220. Via A, voo 220, 2223. Gol 9160, desça para o nível de voo 050. Telemia 311, desça para 2000 pés, ajuste 90 no meio, autorizado final do procedimento de LS X-Way, da pistão 90 até essa divisada. 2000, com 1,73, 1,9. Sofá, vamos ver se voltou, acho que autorizado o táxi até o ponto de esperada papai, reporte para ingresso. Inicialmente mantém a pila, Telemia 311. Uma possibilidade de aproximação? Confirme. Uma possibilidade de voar direto pro? Autorizado inicialmente, alerta, passarei 2223, a tráfego sem aproximação no setor sudoeste. Muito obrigado, alerta 2223. Zulu 16 e conforme rota do plano de voo. Nível 320, decola da pista 10, primeira curva direita, saída Tael, letra Módiva. Aciona 5545, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado a alhar e manter o pistão 7. Passando 080, em atenção, Alfa Tango 72. Passarei 2223, informa o tráfego 11 horas, 26 milhas, rumo nordeste, 4090 para 050, vem 737-800. Gente, passou 2223. Romeu, Alfa e Jete, meu, vou ver espaço que se encontra em intenção de pista. Gol no 1160, sem restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste na 097. 3.000, gol 1160. Romeu, Alfa e Jete, Romeu, autorizado para Serra, November, uniforme. Plano visual em rota conforme plano, nível 085, decola da pista 17, primeira curva à direita, segue corredor axé, retido a 1010, aguardando a liberação do controle. Aciona 5504, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Onda 37, contato radar 37 milhas. CBS de Salvador, foi Mari para interceptar a chegada. Mari, desça para 4.000 pés, ajuste na 017. Alfa Juliette, Romeu autorizado a acionar, reporte táxi. Salvador, Lutã 3179, ponte 11, puxe 10 em funcionamento. Autorizado, Champa. Camará. Rodan 3304, chamou o 3059. 3304 para Brasília. Autorizado 360, via o Brasil 97, decola pista 90, pela direita, saída Petra Celefa, controle 1208, 5550. 360 para Brasília, Pedro 17, decola da 10 por direita. Arbor, Elétrica 1908 ao controle, 5550, acionou o tanque 304. Correto, senhor. Procedimento em aliança, que sua eita pisou 1-0, responsabilidade. 2-0, reformando o pisado, 1-0. Salvador, bom dia, CNR 63, no 1, está pisando no localizador a 7 litros. O Xené 63 no 1, continua por sinal salvada a autorização de pouso. Aguardar, Cacete. Gente, o meu rebote de decisão hoje está altímetro no 0 no 7. O brasileiro no 005, acionando com esse transponder 0145. Mantenha-se em condições visuais via litoral sul, ajuste na 097. Reporte para o Itapuã. Pega em condições visuais. Há um tráfego para a decolagem da 107 do corredor axé a 1 no meu pé. 6312 na posição 2. Posição em como aeronave curtíssima para pouso na 0. Estás para iniciar hoje na 6312. Está rodando. Resumo 9.6. 6, portão 62, autorizado para espera, finalmente, Chimpex. Autorizado, finalmente, Chimpex. Final 63, 12, autorizado, portão 2, Chimpex. Autorizado, 63, 12. Bomba 37, desça para 2.000 pés, altitude 1.07, autorizado final do procedimento NSX-3, a pista 1.0 é responsabilizada. 7, autorizado 2.000 pés, autorizada final do procedimento, reportará a estabilidade. Gol no 1.60, estabilizou. Gol no 1.60, completo final do procedimento, chame 2, Salvador, frequência 1.18, decimal 9.5. 2.5, bom dia, gol no 1.60. Bom dia, bom povo. Obrigado. Bom dia, Luna, 1.60, final, tá, pra você, passa, tá lá. 1.02, direito de chamação, 1.21, decimal 1. Alfa Juliette, Romeu, autorizado, alinha e mantém 1.07. Luna, 1.60, final. 1.160, autorizado pouso 1.0, vento 1.50 graus, 08 nós, informo o tráfego Bravo Eco 58, afastando a sua direita, agora ascendendo para 1.000 pés, não interfere com o seu pouso. Gente, Bravo 1.60. Golf Oscar decolou 04, chama controle em 1.20, decimal 8, chama controle, bom voo. 08, Golf Oscar, obrigado. Bom dia, Papá Romeu Whisky Golf Oscar. Papá Romeu Whisky Golf Oscar, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída árvore, sube, mantém uma centena. Via árvore, ascensão uma centena, Golf Oscar. Aparelho 2223, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, parceiro 2223, obrigado. Bom voo. Papá Romeu Whisky Golf Off, informa o tráfego 3 horas, 15 milhas rumo nordeste, passando 3 mil pés para 2 mil pés, entrada 110. Gente, o Golf Off. 137, informa o tráfego 2 horas, 15 milhas rumo oeste, passando 1 mil pés para uma centena, Bravo Eco 58. Portão 2. Informe 0895, ajuste. 1.0, 1.7. Então, através do 5, segue a Avianca, lá 295, posição da Avianca. Oscar, para evitar tráfego, curva esquerda para o 245, mantém essa posição mesmo por 10 milhas. 245, 10 milhas, golpe off. Papá Romeu Whisky Golf Off, em caso de falha de comunicação, cruza 3 mil pés, autorizado direto a Lefa. Meio-fio direto a Lefa, Golf Off, caso de falha. Tio Romeu, sente manter a posição, guardando. 7 a bordo, alternando o aeroporto de São Gonçalo, da Amarante, em Natal, 3 horas e 45 da manhã. Finge aí, Alfa até o ponto espera, no ponto espera 1895, 1017 no ajuste. 17 no ajuste, Tatiana através da Alfa, da Inter e Alfa, ponto espera 1295, 14, 13. 7, vento 120 graus, 08. No 0, solo 06, livre direito, chama Salino, 212 Fauna. Comilha sudoeste de Salvador, faça uma navegação na Trade Alefa, tráfego superado. Essa Alefa, Golf Oscar. Gol 1160, chama Salino, 1221, confirma então, recebe o 2. Alto prazo. 7 Romeu decolou ao 07, chama controle em 120 decimal 8, mantendo restrito no meu país no corredor, chefe. Alfa, Juliette Romeu. E Alfa, 406, decolou 960. Salvador, Rumba 37, está estabilizado na ILS, contra a embaixada travada. Rumba 37, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Autorização de pouso, Rumba 37. Oi, muito bom dia, o HM 3312, decola de imediato, a pista 1-0. Com 209 a bordo, 3 horas e 30, alterna Galeão. É, seja atento ao tráfego. Alfa, Juliette, Romeu. 37, autorizado pouso 0, vento 1-3, 0, 0, 0. Alfa Juliette Romeu, repasse visual com os tráfegos. Alfa Juliette Romeu, repasse visual. Autorizado, pegador Jequiel, 1-6-0. Decola pista 1-7, curva direita, saída por direto. Controle 1-2-0-8, 5-5-4-7. Exército Brasileiro, 9005. Confirmo 14.95, 1017. Para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95, Exército Brasileiro 10005. Papá Romeu, Whisky Golf Oscar, quando possível estimar de pouso? É para o dia, uma hora, querido. Sim, de graça. Antes da Juliette, gol 1-6-0. 1-6-0, mantém a posição de Juliette. Não dá autorização para prosseguir para pouso, confirmando 1-0. Positivo, está estimando pouso 1-3, 3-0. 1-3-3-0, ciente. Tudo em condições visuais para o nível de voo 085, Papai Romeu, Alfa Juliette Romeu, na prova do destino. Alfa Juliette Romeu. Brasileiro, está presente, autorizado, sinal 1-0, reporte ingressando sinal. Eu vou posição até o repórter ficar livre. Oceano 6312, confirmando manter a posição, informa uma pouso em ala de helicópteros da Força Aérea, já aproximando da final no exército. Exército 105, prossiga. Cliente, reporte final, confirme aproximando da presente. Rumba 37, livre frequência, bom dia. Vai aguardar o feedback devido à chegada da informação da aeronave de 7 aeronaves da Aeronáutica Brasileira, ok? Sim, está 3304. Salvador, o PES 3859, formação Fox Fox, autorização Curitiba. Então, 3859, Salvador, Curitiba, autorizado 360, via Pesolo 21, decola pista 90, curva direita, saída Arbótona, com Alessa, controle 120.8, transponda 5563. Quer poder confirmar a saída? Saída Arbótona, transição Alessa. Sente autorizado 360 para Curitiba via Pesolo 21, 910 curva direita, saída norte, transição é leve. 55 metros de transponder, controle em 1208. Portão 4, chama pronto. 725, 289. Suíça, autorizado Salvador, Sierra Delta, Lima, Oscar, 1000 pés, decola pista 97, curva direita, ingresso corredor Axé, controle 208, transponder 0126, novembro Suíça. Destino, November Auschwitz, Sierra Delta Limosa. Xana 6312, autorizado a linha e manter a pistola 0. Quero manter a pistola 0, Xana 6312. Exército Brasileiro 1005, Paulo Zona 7, livrando a esquerda para o parte militar, no corte de frequência, bom dia. Para nós, frequência autorizada, acionar reporte táxi. 1-7-0-1-1. Posto 1 na guarda, azul 9-1-7-0. Na guarda, azul 9-1-7-0. Reporte pista livre. Romeu Golf, autorizado táxi 70 de São Paulo, altímetro 1097. Papá Romeu, até Julieta Serra, mantém-se com os três visuais no Prodo Fala de Itapuã, ajuste 1097, acendo código 3.0122. No 005, livre frequência, boa tarde. Foi só um bom dia. O Xané 6312, autorizado a decolar 10, vento 130 graus, 089. Autorizado decolar, pista 10, Xané 6312. Foi voo 2196.010, pronto. Pega acionamento no 04. Portão 4, aguarde, então 325. Professor. Mantém com 209. Levante com isso, confirme para o acionamento. Azul 2590, contato radar, 56 milhas, sudoeste de Salvador, voo Mário para interceptar a chegada Mário, repete para a descida, ajuste 9017. Siga Papá Romeu Whisky Golf Oscar. No 2, com aos 2, 1 no livre de correção. Oxenia 63, 1, 2. Defalado os 2, Santos. Chama controle 1, 2, 0, decimal 8, 1, 1. 0, 8, bom dia. 3, 1, 2. Confirme, Serra, 9, 1. Papá Romeu Whisky Golf Oscar, plano de voo modificado 1-1-2-1, sub em condições visuais para o nível de voo 1-0-5. Para serviço de informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0. Bom dia. Informação, 3663, São Prisado, Salvador, Guarulhos, 340, 2010, Salvapé, decola pistão 0, curva direita da Eulida Mótima, controle 1208, transporte 5575. Autorizado decolar 1-0, vento 1-2-0 graus, 089. Falou de transporte. Pisa no 79, mantém o ponto de espera, bom dia. Táxi autorizado, ação para VR do portão 05. Segue aeronave da Azul, que puxou no setor 1 do Grande Pátio. São 3301, um ponto de espera. Chame torres, frequência 1-1-8-9-5, 1-0-9-7-9-8. Que ótimo. Táxi autorizado, ação para VR 05. Da 2196, Gol 2196, contatada na decolagem, via saída da El, submantendo o vídeo voo 360. Não, no máximo 2 minutos, só o azul que chama. Gol 2196, autorizado direto Leda. Na proa de Leda, gol 2196. Táxi 2190 tem 4 horas, 40 minutos, com autonomia 127 a bordo, Alternar Ribeirão Preto. Táxi 2170, táxi autorizado, Índia e Alfa, do ponto de espera. No ponto de espera, chame torre, frequência 1-1895, ajuste 1097. Autorizado, táxi via Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, Alfa, torre 1-1895, Senegal 1-0-7, 2170, motivo. Um 3179, autorizado ali, mantém o 9-0. Alê, mantém o 9-0. Meu Golf decolou os 2-4, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0, obrigado. Sábado de Páscoa, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golfo, 702-160. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golfo, radar contact, contact level 160, Alva de Páscoa. Perform Alva de Páscoa, climb to 160, and cancel fly, direct our destination is. Stand by via Alva. Entrem Alva, Romeu, Romeu Golfo. Autorizado de decolar 1-0, vento 1-4-0, grau 0-9-9. Descendo, 3-1-7-9. Azul 2-5-9-0, desça para o nível de voo 0-5-0, ajuste não 0-9-7. 0-5-0, azul 2-5-9-0. Papá Romeu, até Juliette Serra, chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95. Azul 2590, informa o tráfego 2 horas, 2 meias milhas, rumo a oeste, passando por 3500 pés na atenção, Alfa Charlie 90. Gente, grata, Azul 2590. Bem, gente reporte livrando o final 1-0, autorizado base pela direita, o 1-7 da presente com curva à esquerda. Autorizado a alinhar e manter o 1-0. Autorizado a manter o 1-0, 1-9-1-7-0. 3-1-7-9, decolou os 2-8, chamou o controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, boa. Novembro Alcuí, se informa o tráfego aproximando para pouso 1-7, Alfa Serra 65-500-10, em sentido contrário ao eixo de decolagem, autorizado a decolar 1-7, vento 1-4-0 graus, 0-8-9. Então 3179, contatada na decolagem via saída da El, submetendo o nível de voo 320. 320 via 3179. Papá Romeu, Romeu Golf, Vector for Avoid Traffic, turn right head 320. Right 320, Romeu Golf. 7 com prova do litoral sul, não interfere com essa aproximação. Autorizado decolar para 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-8-9. Autorizado decolar 1-0, 1-9-1-7-0. Então, 3-3-0-4, após a rolagem do tráfego à frente, autorizado a alinhar e manter o 1-0. Novembro Alcuís, que decolou os 2-8, chamou controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Chamou na controle 1-2-0-8, Novembro Alcuís. Hotel Juliette Serra, tráfego de avistado, autorizado por 1-7, vento 1-3-0 graus, 0-7-9. Hotel Juliette Serra. Papá Romeu, Romeu Golf, Latin on Navigation, 5-direct destination. Why now? Good day, Romeu Golf, thank you. Controle aí, Salvador, Papa Romeu, Novembro Alcuís, decolado da 1-7. Papa Romeu, Novembro Alcuís, mantém as condições visuais, corredor achando no meu pé, já passa fora da barra. Conterá as condições visuais no meu pé, corredor até, reportar na prova da barra, o Novembro Alcuís. Controle Salvador, bom dia, eu vou 1-1-1-8-4, centro da Fox, estou no 1-7. Gol 1-1-8-4. Via chegada a mar e desça até o nível de voo 050, ajuste 1-0-1-7. 1-0-1-7-0-1-1-1-8-4. Índia e Alfa, até o ponto 0, no ponto 0, 1-1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-7. Mais correio de Índia e Alfa, no ponto 0, 1-0, torre 1-8-9-5, 1-0-1-7-3-2-2-5-9. São 3-0 via saída da El 9-1-7-0. Paulo, Salvador, 1-0-1-7. 304, autorizado de decolar 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-9-9. Iniciando, 3-3-0-4. Oi, Salvador, bom dia. 3-2-5-9, ponto 0-1-0, pronto. 3859, bom dia, autorizado alinhar e manter o 1-0. Autorizado alinhar e manter o 1-0, 3859. Serra, solo aos 31, táxi até o 44 autorizado, já pode ficar livre. Salve, Salvador, 4, Salvador Guarulhos, nível 360, via para o Zulu 10, está no teste. Chegou lá, 5-0, curva direita, saí para Dael, Lida, Mótima, controle 120-8, transponda 5002. Terminado Guarulhos, nível 360, eu peço Lula 90, Salvaté, Paladão 30, curva direita, Dael, Lida, Mótima. 208 controle, 002 responde, 2 canais, 3 4, contato radar na decolagem, via saída árvore, submantenha nível de voo 360. 360 na árvore, TAM 3304. Azul 2590. Azul 2590, complete o final do procedimento, chame todo Salvador, frequência 118.95. 1895, graça, bom trabalho, senhor. Igualmente, bom pouso. É. Salvador, TAM 3304. Prossiga. Se tiver árvore, dá presente. Inicialmente, mantém o perfil a tráfego no setor sudoeste, aproximação para Salvador, TAM 3304. Ah, tá ok, sem problemas, obrigado. A decolagem em mais um minuto. Gente, graça. Gente, Alfa Juliette Romeu, sob condições visuais para nível de voo 105, ajuste no 097. Decolado 3, correção. Autorizado decolar pista 10, vento 1, 10 grau 079. Decolagem autorizada pista 10, tá 1184, sem restrições, desça para 2 mil pés, ajuste no 017, autorizado final do procedimento em aliança feita, a pessoa no 0 está estabilizada. 2 mil tensões, 27, é para estar usado, tá, é isso. TAM 3179, chama o centro Recife, frequência 95.1, alterna 133.25. 251-3325, boa. Boa. Ok, gente, autorizado pouso azul 2590. Confirme o vento? 130 graus, 089. Exato. 3259, agora sim, devoado 3 meses, chama controle 120.8, bom voo. Obrigado, ótimo trabalho. Bom dia, Salvador. TAM 3859. TAM 3859, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída árvore, submantenha nível de voo 360. Atenção para o 360, TAM 3859. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, call Recife Center. 128.8, if unable, 126.0. autorizado, Índia e Alfa, até o ponto espera, no ponto espera, chame sua frequência 1895, ajuste de altímetro 0097. Índia e Alfa, ponto espera, 1902, quando o ponto espera, 0097. Romeu, 9 metros, confira o estimado de pouso. Azul 9170, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. Recife, agora 125.1, 9170, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. 3359. Sim, que tem frequência de sua coordenação? Papai Romeu, 9170, isso. Papai Romeu, Alfa Juliette Romeu. 58 milhas, sudeste de Salvador, sob radar encerrado, sub mantém em condições visuais nível de voo 905. Chame o controle de Deus, frequência 120.1. Oi, eu sou 3663, pronto, posso estar 10. 3663, autorizado aliás, em colapso no 0, vento 1, 20 graus, 089. Autorizado, aliás, em colapso de São José, do 103. Dá pra seguir em frente mesmo ou se tem o pessoal trabalhando na direção de segurança? Então, a proximidade dentro da parte de segurança. Pode prosseguir em frente e realizar o alinhamento normalmente. Uma 37 chama para qual pessoal lendo do Zona de Sol. Estou 3663, já autorizado Daniel e Flávio com 0, vento 1, 3, 0, grau 0, 9, 1. Ok, aguarde a cópia 1017 no ajuste. Roma 621, desça para 2.000 pés, ajuste no 017, autorizado final do procedimento LS X-Ray, da pistão 0 está estabilizado. Repassar estabilizado, descendo para 2.000, 621.